Simbora mais um do sucesso. Gostou do meu parceiro Milcinho, top 10, tamo junto. Dá um forte abraço pro divulgador estourado, Corujinha Vlog. A todos os caminhoneiros do meu Brasil. Eita, sofrência. Se você não quer ela, então não atrapalha. E na passagem tem gente esperando. Se você não quer ela, larga a mão. E uma mulher dessa merece um homão. E te dê carinho, amor e atenção. Ao contrário de você, que deixou na solidão. Vai ficar de embriagado, pensando no que perdeu. Quando menos esperar, quem vai estar com ela sou eu. Fazendo amor, não vai te atender, vai te deixar chorando. Fazendo amor, o culpado é você, você não sabe o quanto. Fazendo amor, não vai te atender, vai te deixar chorando. Fazendo amor, culpado é você, você não sabe o quanto. E ela faz gostoso me chamando. Marvada! E na passagem tem gente esperando. Se você não quer ela, larga a mão. E uma mulher dessa merece um homão. Que te dê carinho, amor e atenção. Ao contrário de você, que só deixou na solidão. Vai ficar embriagado, pensando no que perdeu. Quando menos esperar, quem vai estar com ela sou eu. Fazendo o quê? Fazendo amor, não vai te atender, vai te deixar chorando. Fazendo amor, o culpado é você, você não sabe o quanto. Fazendo amor, não vai te atender, vai te deixar chorando. Fazendo amor, o culpado é você, você não sabe o quanto. E ela faz gostoso me chamando. Bora, Corujinha Vlog! História pernambucano que é sucesso. É o ano dos histórias, viu? Um abração a toda a galera dos caminhões truques do meu Brasil, do Sergipe e Peso, tamo junto. Bora de mais uma.